Eu já tô. Olha o som que o Ed tá ouvindo. Tá esperado, né? Fala, antigão, antigão. É. Velhos tempos. Dá um tempo aí, vou fazer a surpresa pra ele. Vai faz lá, uma vai mole. Lá. Ei! E aí? E aí, filho? Vamos, som, hein? Sabe? É. Como é que é? Vê quem tá aí. Posso nem, né? Baixa, baixa, baixa um pouquinho. Ah, baixar um somzão desse? Baixa o som, mano. Tá, vê quem tá aí. Sei lá, posso nem ideia. Entra aí. Desce, okay. Ed. Ô! E aí, Jó? Como é que é? Certo. Tava firme, mesmo, né? Tava lá em casa e ele falou, pô, você vai. Eu falei, vou matar o Ed. Pô, eu tô com você, tem um negócio urgente pra falar pro Ed. A gente que queria falar, um negócio urgente pra nós. Pô, mas e aí, cara? O que tem pra falar aí? O mensageiro de rua vem esclarecer. Mas olha um pobre honesto que um rico desonesto. Você tem capacidade de ser alguém de verdade. E aqui vai minha homenagem, com sinceridade. Não falo lorotas, meu nome é Jota. Não faço proposta, com palavras opostas. E aí, geração, o que vocês acham da rapaziada procurar ser de verdade? E aí, irmão? É isso aí, é bem por aí. Irmão, vai lá, vai que vai. Irmão de verdade é aquele que do seu lado demonstra humildade. Estende a mão e te cumprimenta. Tem presença com suas ideias precisas e alternativas. Coisas que se aprende com a vida. Não tem medo em questão a erro. Mas não se atira de cabeça no abismo do desespero. Que fazem muitos pensarem que estão num era nem beira. Pura besteira, pensamento a mil, corpo viril. Os maiores ganhadores são aqueles que aceitam a derrota. E com a derrota convivem até alcançar a vitória. É só saber distinguir e procurar ser igual. Ser um homem de verdade não é necessário, é fundamental. Não é lição de moral, e aí, fixe? Certo, é algo para a vida toda. Tente compreender o ditado. Uma mão lava a outra e com velhos ditados estamos vivendo, dizendo, compreendendo a solução, obtendo, se envolvendo, querendo cada vez mais. Sem erros fatais, apenas comparando ao olhar pra trás. Irmão de verdade, irmão de fé, preste atenção, isto é bom para você. Irmão de verdade, irmão de fé, preste atenção, atenção. Irmão de verdade, irmão de fé, preste atenção, isto é bom para você. Irmão de verdade, irmão de fé, preste atenção, atenção. Mas como vai ficar? Eu vou tentar explicar. Temos que ter atitude, não começar a pensar que vai dar tudo errado. Escute o que eu falo, não seja tão negativo. O pensamento tem que ser positivo. Não estou me referindo a política, crítica ou coisas materiais. Matéria que se desfaz e mais. Da consciência de todos nós nascem grandes ideais. Se sua vida tem um bom desenvolvimento, aconselhe ao próximo a seguir seu exemplo. A minha voz ninguém cala. Por isso nunca se cale, fale, tente ao menos batalhe. Se prepare, esteja esperto porque está por vir. O que balança não cai, nunca deixa a peteca cair. O irmão de verdade se comporta assim. É isso aí. JRC, você tem razão em sua afirmação. No que se refere à questão de cidade e coração. Sem egoísmo, cinismo, isso sim é legal. Acreditar na união e na luta pelo mesmo ideal. A qual todos nós fazemos papel no céu. Há um Deus justo, não seremos réus. Amigos pra sempre, que assim seja. Geração Rap, JRC, cartas certas na mesa. Irmão de verdade, irmão de fé, preste atenção, isto é bom para você. Irmão de verdade, irmão de fé, preste atenção, atenção. Irmão de verdade, irmão de fé, preste atenção, isto é bom para você. Irmão de verdade, irmão de fé, preste atenção, atenção.